meus argumentos começam pedidos. E aí quem disse que eu envio? E aí, deixou ela? Deixei, foi quieto. Que sequência é essa, hein, gente? A gente volta já, não sai daí. Ei, locutor, toca aí. Cacique, no seu coração. A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta, com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Top feminino de amor, a família New Clean vai cantar assim. Sou New Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou New Clean. Cacique. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Cacique. Segredo do carro revelado. A chave para a longevidade do seu carro reside em uma lavagem impecável. Tá esperando o quê? Lava Carro Carioca. Faça uma experiência de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Aos domingos, das 7 às 14 horas. Todos os tipos de lavagem. Ducha completa, motor, Lava Carro Carioca. Rua Antônio Dias Cardoso, 322, Parque Três Marias, próximo ao Mercado Reis. Anota aí o WhatsApp: 12-992-597-367. Anotou? 992-597-367. Lava Carro Carioca. A melhor e mais rápida lavagem da cidade. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Alô, toca aí! Ah, eu adoro esse programa! Alô, toca aí! O seu pedido é uma ordem. Vai ligando, vai participando, vai ligando! Eu nem dormi, pensando em tudo que ia acontecer. Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu. O combinado era da gente se encontrar. Quem sente saudade primeiro negar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são fatos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são fatos. Eu deveria saber que sentimentos vazios os espaços. Serei aí e eu amando você. O Jardim Mateus e Calão. Eu nem dormi, pensando em tudo que aconteceu. Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu. Era da gente se reencontrar. Quem sente saudade primeiro ligar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor no peito e não voltou pra regar. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos.

Vai lá em casa hoje, bebe, vai. Saudade o quê? Segura o comadre, vai. Chama. Vai lá em casa hoje. Ai, que saudade. Eu vou falar Toninho que ele me pede sem roupa. Eu faço rir. Que é isso? Olha o Jorge Henrique Rodrigo. Show de bola. Ei, locutor, toca aí. Toca aí, levando sempre muita alegria, descontração. E o melhor de tudo é você que tá no controle. Não sai daí, hein? Daqui a pouco tem mais. Ei, locutor, toca aí! Cacique, no seu coração. A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta, com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Toque feminino de amor, a família Milk Cream vai cantar assim. Sou Milk Cream, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Milk Cream. Cacique! No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Alô, toca aí! Ah, eu adoro esse programa! Alô, toca aí, de volta pra você ouvir, curtir, aumente aí o som, aumenta!

já tava apagada. Uma comida fria e uma aliança jogada. Sempre ele lá em cima, sempre ele. Lindo! Alô, toca aí! Ah, eu adoro esse programa! Quem tá afim de dançar um piseiro aí? Tentar viver a sua. Abre mão de tantas coisas por você. Eu agi na emoção, tava cego de paixão. Era Deus no céu, você no chão. Só que você não valorizou. O meu coração acordou. Eu não quero mais, me deixe em paz. Mais ser usado por você. Eu não vou. Um, dois, joga a mãozinha em cima. Ei, ei. Bora amassar, bora amassar. Eu parei a minha vida pra tentar viver. Programa. Alguém te doou e foi. passou. Foi amor, eu sei. Pergunta pra você ficar, mas já tinha outra vez. Já era tarde, embora. Deixa eu falar. Te dei motivos para ir. Eu sei que então me fala assim, ó. Eu tô querendo parar de rolê. Eu tô saindo só pra ver você. Só pra ver você. Anda falando muito sobre mim. Só tá faltando tu admitir que tá louca por mim. Mas eu sei que não é. Eu sinto tudo dentro do seu coração. Gosto de cachaça, de rolê, de paredão. De tudo, faz um brinca, vaguejar na estrelação. Mas eu sei que não é. Eu sinto tudo dentro do seu coração. Botei a noite, você sonhou comigo. Pra você eu tô sendo castigo. Mas não quer correr o risco. Ontem à noite você sonhou comigo. Não sei o que você é castigo. Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Uma canção que dizia assim, ó. Infelizmente ela foi embora, porque eu tô sofrendo, eu daqui eu choro sem você. Só me deixou com a saudade, a vontade de estar perto de ti. Nunca pensei que o amor de uma galega mas caçando assim. E se eu estivesse na metade da maldade que existia junto a ti, não me entregava e não tinha me apegado, vacilado tanto assim. Valeu, galera. Shit, for the hell of it, Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Text about a bounce. Karma is a fire in your house. And she about to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Cleaning for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant. It's karma, it's my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey, karma is a cat. Purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice. Karma is the queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Turma, com essas aí a gente encerra a edição de hoje dessa meiuca de semana, quarta-feira. Eita, coisa boa é sempre ter você como ouvinte, hein? A gente volta amanhã na quinta com mais Alô Tocaí. Cacique no seu coração. A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Toque feminino de amor, a família Milk Cream vai cantar assim. Sou Milk Cream, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Milk Cream. Cacique. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Ei, você aí! Eu sei que você não resiste uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso, seu rádio está sintonizado aqui, na melhor estação. Porque nessa hora, é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação, Léo Nunes. Direção e produção, Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Olá, hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes, apresentando a você o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. União, estados e municípios devem ter uma reserva de contingência para enfrentar calamidades públicas. Projeto nesse sentido, PLP 257/2019, teve a votação concluída na Comissão de Assuntos Econômicos e retorna para análise do plenário do Senado. O relator, Omar Aziz, aproveitou para cobrar medidas também de prevenção. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A produção industrial do país cresceu apenas 0,1% na passagem de maio para junho. Foi a segunda taxa positiva seguida, mas ainda insuficiente para reverter a perda de abril, quando a taxa foi negativa de menos 0,6%. Os dados da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, mostram que, em junho, somente 7 dos 25 ramos industriais investigados tiveram crescimento na produção. A maior influência positiva veio da indústria extrativa, que avançou 2,9% depois de crescer 1,4% em maio. Já entre as 16 atividades em queda, os principais impactos foram coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com menos 3,6%, veículos automotores, reboques e carrocerias, com menos 4%, e máquinas e equipamentos, que despencaram 4,5%. Para o analista da pesquisa, André Macedo, o resultado de junho mostra uma manutenção no campo positivo, embora com uma taxa muito próxima da estabilidade. Ele ressaltou que, ainda que o primeiro semestre de 2023 mostre saldo positivo de 0,5% quando comparado com o patamar de dezembro de 2022, o ritmo está muito aquém do que o setor precisa para recuperar as perdas acumuladas nos 2 anos de pandemia de Covid-19. Com esses resultados, o setor industrial se encontra 1,4% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Desta forma, a produção industrial, que avançou 1,5% nos 3 últimos meses de 2022 e possui saldo positivo de 0,5% nesses 6 primeiros meses de 2023, ainda assim permanece distante de recuperar as perdas do passado recente. Na comparação com junho de 2022, o avanço ficou em 0,3%. O resultado positivo foi disseminado apenas entre 8 dos 25 ramos pesquisados pelo IBGE. Nos primeiros 6 meses de 2023, o acumulado da indústria é de queda de 0,3%. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi positivo, com taxa de 0,1%. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Levantamento divulgado pela Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro mostra que os crescentes confrontos armados na cidade têm tido um impacto cada vez maior na rede de ensino, principalmente nas escolas que ficam perto ou dentro de comunidades. Somente nos primeiros 6 meses de 2023, o número de escolas que suspenderam atividades por causa da violência foi maior do que em todo o ano passado. Foram 2.129 fechamentos registrados neste ano, contra 2.128 em 2022. De acordo com o estudo, houve um aumento de 97,5% no número de casos, quando comparamos o primeiro semestre do ano passado com igual período de 2023. No ano passado, 160 mil alunos tiveram suas rotinas escolares afetadas pela violência armada. De janeiro a junho deste ano, esse contingente já ultrapassa 163 mil alunos. o número de unidades escolares afetadas também aumentou. Ao longo de todo o ano passado, houve 405 unidades com ao menos um dia letivo interrompido devido aos confrontos. Neste ano, 500 escolas já passaram por isso. O secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, lamentou que alunos cariocas tenham o ensino prejudicado por conta da insegurança e dos confrontos armados, o que compromete também o programa Acesso Mais Seguro, que é desenvolvido em parceria com a Cruz Vermelha Internacional. Não pode ser considerado normal uma criança ficar 10, 20, 30 dias sem aula devido à violência. A polícia e todos os órgãos públicos precisam levar em consideração que qualquer coisa que aconteça na cidade, operação policial ou qualquer outra intervenção, precisa priorizar o funcionamento das nossas escolas. Escola tem que ser lugar de paz. Não pode ser utilizado como rota de fuga, esconderijo de bandido, muito menos escudo para tiroteio. Escola tem que ser preservada para que a gente possa ter um bom funcionamento e a garantia de direitos das nossas crianças. Moradora de uma comunidade em Senador Camará, na zona oeste da cidade, que não quis se identificar, faz um relato triste da situação vivida com o neto. Nós tiramos nosso neto da escola da prefeitura, porque o ano passado quase não teve aula por conta dos confrontos, e colocamos numa escola particular, que não interrompia as aulas quando tem operação. Só que uma professora indo para a escola, ela foi baleada num dia de operação. Então, a escola teve que rever as regras e também agora também não tem aula em dias de operação. As aulas são remotas. Então, não tem muito para onde correr. Infelizmente, é o momento que nós estamos vivenciando aqui, todas as pessoas que moram em comunidade. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que as operações da corporação são pautadas por informações de inteligência e planejamento prévio, tendo como preocupação central a preservação de vidas e o cumprimento irrestrito da legislação em vigor. A nota cita os programas de policiamento que mantêm contato direto com a população. Por fim, informa que apenas neste ano, a PM já prendeu mais de 19 mil criminosos, apreendeu 2.400 adolescentes envolvidos com a criminalidade, além de retirar das ruas um arsenal de mais de 3.800 armas de fogo, sendo 340 fuzis, idênticos aos utilizados em guerras convencionais. Já a Polícia Civil, mesmo sendo contactada, não se manifestou até o fechamento dessa reportagem. Você está ouvindo Jornal e Notícias. Garantir aos bebês o direito à amamentação é responsabilidade de todos. Essa é a mensagem da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. No Brasil, a iniciativa conta com a parceria dos Correios, que lançaram nesta terça-feira um selo comemorativo. A chefe de saúde do Unicef no Brasil, Luciana Febo, destaca que amamentar traz benefícios para toda a sociedade e o planeta. Crianças que são bem nutridas, que são mais felizes, que são fortalecidas nos seus aspectos psicossocial, certamente vão criar um país, uma sociedade mais resiliente, sociedades mais prósperas, são sociedades mais humanas. Mais do que a sociedade, também eu levo o benefício ao planeta como um todo. O leite da mãe já vem pronto. Dispensa embalagem, dispensa plásticos, dispensa desperdícios. As ilustrações do novo selo dos Correios mostram mulheres de várias etnias amamentando seus bebês em ambientes diversos e diferentes posições, todas recomendadas por especialistas. A campanha também ressalta a importância do apoio familiar na amamentação. A expectativa da chefe de saúde do Unicef no Brasil é de que a iniciativa sensibilize os grupos familiares. Nessa série de selos que o Unicef lança hoje com os Correios, fizemos questão de também apresentar, mostrar a figura do pai no momento da amamentação. Que essa visibilidade maior possa ser expressada no real aumento do aleitamento materno no Brasil. Precisamos percorrer aí um longo percurso até chegar nas metas preconizadas pela OMS, que é de 70% no ano 2030. Estamos, no momento, com a taxa de 46%. A amamentação é um direito de mulheres e bebês. No trabalho, em casa e até quando estão privadas de liberdade, elas têm direito de alimentar os filhos com leite materno. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores garantir condições propícias ao aleitamento. Amamentar na primeira hora de vida auxilia na recuperação do pós-parto e fortalece o vínculo afetivo entre mãe e bebê. Além disso, esse primeiro leite produzido é rico em fatores de imunidade e importante na redução da mortalidade neonatal. Os bebês até os 6 meses de idade devem ser alimentados somente com leite materno. Após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar saudável, mas a amamentação precisa continuar até pelo menos o segundo ano de vida da criança. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Rio de Janeiro vai ganhar novas instalações do Centro de Atendimento Multidisciplinar a Crianças e Adolescentes. A ampliação do serviço, que já está em funcionamento, será possível graças a um convênio de cooperação técnica e material, assinado pelo município e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é garantir a segurança e a proteção máxima das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. De acordo com o convênio, as novas instalações do centro de atendimento, chamado CAMI, funcionarão nas unidades municipais de saúde, com equipe multidisciplinar, composta por psicólogas, assistentes sociais, enfermeiros e demais categorias da rede de assistência. Antes da assinatura do acordo, os 3 primeiros CAMI foram instalados no primeiro semestre do ano, nos bairros de Madureira, Realengo e Campo Grande, Zona Norte Carioca. Para o segundo semestre, estão previstas as unidades nos bairros da Penha e Meier, também na Zona Norte, e Jacarepaguá e Santa Cruz, na Zona Oeste. Essas unidades reforçam o trabalho realizado pelo Disque 100, número nacional para denúncias de violações contra os direitos humanos, principalmente abusos sexuais. Só nos 4 primeiros meses, o serviço foi acionado em mais de 17.500 casos, apenas de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. As principais informações. Jornal é Notícia. As pensões pagas aos alimentados não configuram novo rendimento apto a sofrer tributação. Projeto de Lei PL 2011-2022. Nesse sentido, do senador Eduardo Braga. Foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o relator Fernando Faria. Disse que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2022 pela isenção para evitar uma situação de injustiça que se abatia principalmente sobre as mulheres. A proposta ainda vai passar por um turno suplementar de votação antes de poder ser enviada à Câmara dos Deputados. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Você acabou de conferir o primeiro bloco, voltaremos já já. As principais informações. Jornal é Notícia. Cacique no seu coração. Sua empresa e você precisam de certificado digital? É mais segurança e agilidade nas suas transações online. Certificação digital com facilidade e praticidade é na Freak Media. Ligue 0800 007 7272. Acesse certificado.freakmedia.com.br/Rádio Cacique. Condições especiais para ouvintes da Rádio Cacique. Ligue e agende. Freak Media Certificado Digital. Uma empresa do grupo Freak Media. Cacique. Você está em ZYK673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma rádio do grupo Emissoras Coligadas, transmitindo em AM 1160 kHz. Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. Trazendo a informação na medida certa. Cacique! A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta, com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família New Clean vai cantar assim. Sou New Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou New Clean. Cacique! No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Cacique! Sou Dom Wilson, bispo diocesano de Taubaté. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Cacique. A palavra de Deus da liturgia dominical revela que Deus exalta quem é humilde. Pela humilhação do Filho amado, Deus reergueu o mundo decaído no pecado. Na primeira leitura, o profeta Zacarias anuncia a vinda de um rei justo e humilde que salvará o povo. Virá montado num jumentinho e não num cavalo de guerra. Esta imagem revela que o verdadeiro poder não é fruto de força e domínio, mas de serviço humilde. A Igreja identifica e refere esse anúncio a Jesus. No Evangelho, Jesus mesmo se revela como manso e humilde de coração. Em sua oração, Jesus louva o Pai que ocultou os mistérios do reino dos céus aos soberbos e os revelou aos pequenos, aos humildes, e convida a aprender dele o que é ser humilde. Filho de Deus, assumindo nossa condição humana e unido a nós, se fez servidor de todos, entregando sua vida pela nossa salvação. Na segunda leitura, o autor sagrado diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo e não se faz humilde servidor, não pertence a Cristo. A humildade que Cristo evidencia está em contraste com a autossuficiência e a soberba dos grandes deste mundo. Alcançará o reino de Deus quem se põe a servir. Participe da missa dominical. Boa celebração. Deus abençoe. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão de empreendimentos de economia solidária no rol dos beneficiários do Fundo do Amparo ao Trabalhador. O relator, Otton Alecar, disse que o setor tem um potencial transformador. A proposta PL 3008-2020 seguiu para análise do plenário do Senado. Você está ouvindo Jornal e Notícia. As famílias brasileiras vão poder se programar para custear os gastos com educação dos filhos a partir de uma iniciativa do Tesouro Nacional. Previsto para ser lançado nesta terça-feira, o Educa Mais é um título público de investimento com duração de 3 a 18 anos, com o objetivo de garantir uma renda mensal durante 5 anos, de acordo com a poupança acumulada, corrigido pela inflação. Em entrevista ao canal Gov, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que o título é seguro e rentável e permite que as famílias brasileiras exerçam educação financeira. E este produto ele é feito especialmente para o ciclo educacional, com isenção de taxa de custódia até o vencimento, com uma rentabilidade elevada. Ele é o melhor investimento que existe no país com essas características. Então é muito importante e ele pode ser muito transformador do ponto de vista social, para as famílias se prepararem e poder garantir que seu filho possa realmente aí ter um curso superior, ter uma renda elevada e poder ter um futuro melhor. No site do Tesouro Nacional já é possível estimar, através de um simulador, os valores que as famílias poderão investir e o montante que será resgatado ao fim dos aportes, como exemplifica Rogério Seron. Se seu filho acabou de nascer, você quer garantir que ele tenha R$500 de renda com 18 anos durante 5 anos, que é mais do que suficiente para cobrir um curso universitário híbrido hoje. Pouco mais de R$80 por mês, durante esse período você garante que ele vai receber R$500 e vai ter condições de pagar esse curso ao longo do tempo. Não, eu quero garantir que ele vá poder cursar uma universidade presencial, que é um pouco mais caro, mais, um pouco mais de R$1.000, R$1.500, um pouco mais de R$200 por mês, desde o começo, você chega lá também. Os detalhes sobre o novo título do Tesouro Nacional podem ser verificados no endereço tesourodireto.com.br. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Em 10 anos da lei anticorrupção, foram aplicados mais de R$1.200.000 em multas pelo Poder Executivo Federal, segundo a Controladoria Geral da União. Foram cerca de 1.600 processos de responsabilização de empresas, 25 acordos de leniência e em torno de R$18 bilhões ressarcidos. O saldo é positivo, mas há espaço para melhoria. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, defendeu uma revisão para que tudo seja apurado num acordo de leniência, em que a empresa colabora com o governo para corrigir os problemas e ressarcir o setor público. Não se pode discutir num acordo de leniência em que se tenha o objetivo de fazer com que uma empresa, um agente privado, se reintegre sem que todas as responsabilidades tenham sido averiguadas e o dano tenha sido integralmente ressarcido. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, disse que após os anos da Operação Lava Jato, que trouxe o Ministério Público para os acordos de leniência, é preciso melhorar a coordenação. Para que os acordos de leniência, por exemplo, saiam de maneira mais coerente, de maneira organizada, um alinhamento em termos de padrão de prova, um alinhamento em termos de dosimetria das penas, né, para que um se veja eventualmente representado no acordo do outro, ou para que esses acordos sejam feitos em conjunto. A professora de Direito da FGV de São Paulo, Vera Monteiro, ressalta que a lei estimulou as empresas a procurarem uma relação mais transparente com o poder público. Ela tem fomentado um importante mercado de compliance, por meio do qual as empresas que se relacionam com o poder público devem estar atentas que esse é um mercado de risco e precisam ter protocolos para garantir lisura nas suas relações e nos contratos que celebram com a administração pública. A lei foi sancionada em 2013 para combater os casos de corrupção entre empresas e órgãos públicos. As principais informações. Jornal é Notícia. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Belém, Dulcimar Costa, a empresa Metrópole Construção e Serviços de Limpeza e as sócias da empresa a devolverem mais de R$7 milhões aos cofres públicos. De acordo com a decisão da Justiça, os valores teriam sido acrescidos ilegalmente ao patrimônio dos envolvidos para favorecimento em licitações de obras do Portal da Amazônia e do BRT Belém. No período de setembro de 2006 a fevereiro de 2012, época que coincide com os mandatos do ex-prefeito, foram identificadas várias transferências de valores da empresa Andrade Gutierrez para a Metrópole, sem justificativa. A soma dessas transferências ultrapassa R$7 milhões. Em acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal, executivos da construtora teriam informado que Dulcimar recebia 7% dos valores referentes às obras do portal e do BRT Belém, tocadas pelo Andrade Gutierrez no município. Nessa ação, a empresa envolvida é a Metrópole Construção e Serviços de Limpeza, em que as sócias são Elaine Bahia, companheira de Dulcimar Costa, e Ilza Bahia, irmã de Elaine. As provas encontradas durante a investigação confirmaram a gerência do ex-prefeito sobre a empresa. Os envolvidos também foram condenados ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o poder público por 10 anos. E Dulcimar Costa teve os direitos políticos suspensos pelo prazo de 8 anos. A ação do Ministério Público Federal é resultado de um dos desdobramentos da Operação Forte do Castelo, ocorrida em 2017, com participação da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União. Nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Dulcimar e com a empresa Metrópole Construção e Serviços de Limpeza, que está com o CNPJ desativado, para comentar a sentença. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Secretaria de Segurança Pública confirmou mais 4 mortes na Operação Escudo no Guarujá, Baixada Santista. Com isso, aumentou de 8 para 12 o número de pessoas mortas. De acordo com a Secretaria, todos morreram em confronto com a polícia. Também foram presas 32 pessoas e apreendidos 20 quilos de drogas. Representante da Ouvidoria das Polícias esteve no Guarujá nesta segunda e, em nota, manifestou preocupação com denúncias de moradores que falaram em atuação violenta da polícia com execução e tortura, além de ameaças contra a população local. A Operação Escudo foi deflagrada após o assassinato do PM da Rota, Patrick dos Reis, na última quinta-feira. 3 pessoas envolvidas no crime já foram presas. Diante das mortes durante a operação, o Ministério Público de São Paulo designou 3 promotores para averiguar as ações da PM. De acordo com o Ministério Público, além de investigar a morte do policial responsabilizando os autores dentro do devido processo legal, os promotores também vão tentar descobrir se as forças policiais cometeram delitos na resposta à morte de Patrick dos Reis. Apesar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter dito que estava satisfeito com a operação policial durante coletiva nesta segunda-feira, houve reação de entidades de direitos humanos às mortes no Guarujá. A Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB afirmou que a morte do soldado é inaceitável e será sempre lamentada, assim como as ações à margem da estrita legalidade com que as forças policiais devem atuar na garantia da segurança de toda a população. Já a Comissão Arns demonstrou perplexidade com a manifestação do governador e do secretário de Segurança Pública em defesa da ação, mesmo antes do resultado da apuração. Acrescentou que a conclusão só poderia ser feita após a realização de investigações rigorosas e independentes. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Educação e Cultura, CE, aprovou o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para o funcionamento de escolas em situações de emergência de saúde, PL 1913-2020, de autoria do senador Romário, PL Rio de Janeiro. A proposta teve a relatora, senadora professora Dorinha Seabra, União Tocantins, que ampliou o texto para que as medidas sejam aplicadas em qualquer situação de calamidade pública. O projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação em plenário. As principais informações. Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia está ficando por aqui. Voltaremos amanhã. Para você, um grande dia e até lá. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Cacique! No seu coração. A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor. A felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor. A família Mil Queen vai cantar assim. Sou Mil Queen, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Cacique. Segredo do carro revelado. A chave para a longevidade do seu carro reside em uma lavagem impecável. Tá esperando o quê? Lava Car do Carioca. Faça uma experiência de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Aos domingos, das 7 às 14 horas. Todos os tipos de lavagem. Ducha, completa, motor. Lava Car do Carioca. Rua Antônio Dias Cardoso, 322, Parque Três Marias. Próximo ao Mercado Reis. Anota aí o WhatsApp. 12-99259-7367. Anotou? 99259-7367. Lava Car do Carioca. A melhor e mais rápida lavagem da cidade. Cacique. Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. A gigante do ramo. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Agora na cidade, chegou a hora de amar, hora de se apaixonar. O programa perfeito para quem está apaixonada. Ou apaixonado, ouvindo as mais lindas canções românticas com um toque especial. Cidade Love. Oi, meus amados. Cidade Love tá entrando no ar nessa quarta-feira maravilhosa. Muito prazer. Eu sou o Léo Nunes. Vamos junto pro nosso cantinho do amor. Eu quero você juntinho comigo a partir de agora, conferindo as mais belas canções do Cidade Love. As boas lembranças que tenho de você sempre vão secar as minhas lágrimas e me fazer sorrir. Saudades eternas. Vamos lá, começando muito bem o nosso programa dessa quarta-feira no Cidade Love. Save Me Now. Save me now. Stop it again. se apaixonar. Cidade. One thing still remains. Você acabou de conferir o Rick Martin aqui na nossa programação. E abrindo o nosso programa subliminal aqui na Cidade Love, dessa quarta-feira, só tá começando. Você vai ouvir aquelas canções maravilhosas que marcaram época e juntinho do seu amor, viu? Se você não tá juntinho do seu amor, mande recadinhos aqui, ó. Mande aquele recado pro seu amor que tá distante, viu? Assim, vocês vão ficar juntinhos, unidos pelo coração. Já já tem recadinhos aqui, tá bom? Boa noite. Cidade Love. Into your eyes, how did you know that I've been?

mais lindas canções românticas com um toque especial. Cidade. Thank you. Take a Take aqui pra você, Factory, aqui na nossa programação. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bacaninha? Agora chegou aquele momento de mandar alô aqui pros nossos queridos ouvintes, sempre curtindo aqui a nossa programação, né? Alô, Milton, David, Laércio Júnior, também lá curtindo a gente, a Célia. Alô, Elizabeth, também curtindo. Alô, Gary, o Israel, também ouvindo. Alô, Gesiel, todo mundo ligadinho, curtindo aqui a nossa programação. E agora vem chegando a indicação da Sueli, mandando aqui a próxima música, especialmente pro Maurício, dizendo que tá curtindo muito ficar ao seu lado. Uau! E ela tá vindo curtir por aqui o som de Bon Jovi, no Cidade Love. Boa noite! O programa perfeito para quem está apaixonada. Ou apaixonado. Cidade Love.

Cidade Love. needs a man in you. When the world wants too much and it feels cold and out of touch, it's a beautiful place when you